3, vai, Eletra? Foi 3-0-1-3. A autorizada para os dias 1-3 é 3 de arbora inicialmente. Arbora inicialmente, obrigado. A3366, chame centro Recife, frequência 12085, alterna 12545. 5. No 454, eu vou direto elétrico. Direto elétrico, bom, 454. No 255, deixa para 3 no 10, autorizado final de procedimento ILE sexo e forma estabilizada. C3 no pé, autorizado final ILS sexo e patrulha estabilizada. Vou no 255. Ano 454, chame centro no CIF, frequência 128.8, altera 135.3. 28353 com Recife, 454 a gol. Ano 255, informação de tráfego 12 horas, 8 milhas, com rumo nordeste, com tapa alfa 34, mantendo 1.800 pés. Seja o ano 255. Informação de tráfego 11 horas, uma dúzia de milhas, com rumo sul, um Boeing 737-800, cruzando 4.500 pés, em descida para 3 mil. CF, 1255, 2 para 2.010, informe estabilizado. 2.000, formará estabilizado, mano, 255. O 2013, chame sempre o CIF, frequência 98.8, até a 935.3. Ok, 1288 no 353, vou no 20 no 3. Correto. Zona 44, vê se mantém o nível 060, e chegada boa média 1, ajuste no 09. Lênia 14, ela vê se mantém o nível 050 na proa de Golf e ajuste no 09. 0, 0, 1, 0, 0. Cliente, aviso 669, contato radar 1 milha para a posição a Adolfo, mantém nível 180 via chegada Golf, reporte para destinado. Segurança até papai do São Cruzeiro, Caixa Prezes, após Caixa Prezes, Vera Cruz, Bonfim, através de Paripe, para ingresso no Interlagos. Disse que ele usou o com campo? Visual. Gente, para ingresso no circuito, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, né? 1255, estabilizando. Estabilizado já com a pista vista, agora 255. Gente, chame pelo frequência 118, decimal 95. 3144, operação na metra final ILS, curva esquerda na proa 060, desça para 4.003, ajuste na 09. Roda, então a 3144, velocidade do critério. Baixou pra 1, 17, 15. Hotel Whisky Kilo Zulu, Hotel Dado Pulo, pista 17, Lanzo a 3 grau, a 3 na. Ele fala, Zulu. Então, no 4-1, operação radar para posicionamento com via esquerda na prova 230, seu limite é a magnética de Simbra 120. Esquerda 230, limite magnética 230 de Simbra? 120. 120 de Simbra, obrigado. No 4-4, não tem condição de incrementar a velocidade? É, na outra pode ser 150 que a batida tem o 3-4. Sente. Afirma, você fala de 2-9, não se feliz. Vou passar controle. Vou levar uma palestra para você, cara. Agora a magnética é a 084, cara. Sim, está totalmente fora dos seus olhos visuais. O través de Paris, que foi instruído voar anteriormente, está à sua esquerda para o 040. Parou da barra negativa do lugar da passada. Vai ingressar no corredor, como foi instruído anteriormente, Caixa Prelo, Vera Cruz, Bonfim, Través Paris e Interlado. Ah, sim, cara. Então eu vou corrigir. Sente. E a altitude que você está mantendo? Viu, pai? Sente. Lâmina 226, autorizado de chegada para o MED 1, décima TN, voo 070, ajuste no 019. E 2509, puxa na MED 226, número 4, na aproximação. Fiz no 44, desça para 3 metais, nesta prova está autorizado a interceptar o localizador, ajuste no 019. 3-5, Controle, 2669 da Azul, ideal de descida. Azul 2669, décima TN 060, ajuste 1019, número 3 na aproximação, mantenha no máximo 2909 de indicada na descida. Afirma, são 060, mantendo no máximo 2109 de indicada. O Azul. O Júlio Zé Tatá, estágio de outra vez, Paripo. Visitorinho de Juliette, mantenha-se em regra de voo visual, no 1506, na prova direta de Paripe, ajuste no 019. Lâmina 141, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 4.000 pés, 241 na velocidade indicada? 300. Afirma? 300, Rádio. Gente, tem condição de iniciar a redução agora para 230? Afirma, sim, tá. Gente, número 2 na próxima fase. Então, 3144, desce para 2006. 3144. Vitor Índio Juliette, número 2 na aproximação para a pista 17, número 1, posição de 12 horas e meia dúzia de milhas, mesmo rumo, um Romeu Vitor 10. Linha 320, desce mantendo no 080 e chegada com a média 1 no ajuste no 09. Mantenha para a 235. Fuga direita, mantenha para a 235, permanece o limite. A 2669, desce e mantenha 4 mil para isso. 4 mil, 2669, então mantém 110, cara. Afirmativo, número 3. Vou ajudar a redução também, 2669. A 226, desce mantendo 2050. A 330, desce mantendo 2060. O Vini do Autopapável direto ao Ceasa, reporta visual com campo. Boa, direto ao Ceasa. Papa Romeu, Zulu, Delta, Papá. Papa Romeu, Zulu, Delta, Papá.

Estabilizando no presente o 2069 da Sul, certo? Sim, 1895 na 2269. 1895, nosso muito obrigado, boa tarde. Chama 2269, encontra-se a 1 mais 1 milhares de vetor do outro, 0 vai subir na Projibona, reduzindo para 1,80 mais. Projibona, 180, 6226. Eu vou ter um Juliette, tudo no 8, 95. escuta, 2669. Tráfego, 1500, posição presente Seasa, Charlie 402, também iniciando espera. O Zulu já está faltando, você conhece a posição Seasa, cara? O Zulu já está faltando na vez de Seasa também, cara. Suficiente, mantenho no meu pé, velho, outra jornada, tá? 1500 pés. 7000 pés, Zulu já está faltando. Sonho, o Papatão, você Juliette? Vitorinho de Juliette, 1500 pés, Seasa, 360 pela esquerda. 360 do Seasa, para a esquerda, Juliette. Chamamento 120, desce para 3 metais, ajuste, 909. Agora, passando na cadeira externa, em breve da Azul, cujo ATM. Pula da capaz, tem condição de fazer um 360 curto? A pouco que eu já. Faz um 360 curto e chame na final. Pula da capaz. 360 curto a final. E só ele deixa para meu de voo 050. Pistão 0, ATR. Praticamente 3 milhas fora. Zulu está passando a final das mínimas. Papai, reduza na mínima. Aeronave final pistão 1 a 0. Zona número 2, seu pouso. 7 horas, na mínima. A 2669, informação de tráfego à esquerda, Romeu Vitor 1-0, final da pista no 7, não interfere. Ah, senhor, até o mesmo noite que é, 2669. Ah, deu pra passar a visual, quanto é o final da pista no 0? Como aqui, o céu, tô visual. Só uma vez com a coração, senhora. Diferente a Juliette, no meu pé. Juliette. 3805, não escuta? Ah, é, escuta. Tá visual com a TR, curta o final, pista no zero? Ah, sim, é. Após a TR que pousa, alinhar e manter a pista no zero, pronto de quadro, seja a pista for liberada. Mais uma TR, mantém 320. Chamada 320, desce para 2 metais, autorizado para 6 metros, sendo estabilizado. Informar que está instalado na minha detecção. Semana 320, reduz velocidade para 1909. Considera a autorização, manter a ponte zero. Zero vai tapar a ponte autorizada, que estou no 7. Tento no 50 graus e no 29. Autorizou no 7, 7. Inicia a remetida em frente, cachorro sobre a pista 1-7, pista infatigável, 1.000 pés em frente, chama o seu farol de capoeira. Inicia a remetida em frente, senhora. Tá botando aqui o relógio, Paris, estação 360 com curva pela esquerda. Paris, desculpa. 1-0, com guarda de hoje livre. Tem, na 3, na 2, 2 metros. A RMC é o Zulu da Tapapá. Gente, prossiga a sala de Tapuã. Conhece a sala de Tapuã? Negativo, só. Curva esquerda, perna contra o vento, pistão no zero. Esquerda, perna contra o vento, no zero. Chame a 2, 2, 6, pouso autorizado, pistão no zero, pistão no 3, 0 graus, 1, 2, 9. Pouso autorizado na 1, 0, chanel 6, 2, 2, 6. Papal, meu jogador do papal, limite, cabeceira 2, 2, atinge a cabeceira 2, 2, curva direita. Passe 3, 1, 0 pela direita. Limitou a cabeceira 2, 2, após curva direita. Estou indo a Juliette, ingresso final, pressão 7, 3 unidades para Benrimar. Calma 7, 3 unidades para Benrimar. Na pista, sempre na transmissora, que o Romeu acho que guarda nas instruções de controle. Chama na 3 unidades, chama tudo, e com 98 e está 95. Continua para cima, sua loja de autorização de pouso. Claro, 3202, essa constante aliada, fala de imediato. Professor 5, olhar e manter, questão 0. A linha, manter. Rua do Papá, continue a linha do litoral, direção litoral sul. Continua o litoral, direção sul. Sobre a linha do litoral e acima de estar num farol. Já me avisa, Zulu da Tapapá. Você para o BGFS, o primeiro para o BGFS, a porta está estabilizada na 3 e na 5. 2 mil reportagens mobilizadas, certo? Certo? É seu ou não? Tirando a 2, 2, 6, 5, 0, libera direito no 219. Liberando a direita, 219, né? 2, 2, né? Gente, mantenha a história no setor da instrução e outro rumo lógico. Certo. 305, decolar autorizada, fica no zero. Cancela 3, 0 graus, 1, 2, 1. Para o pouso da pista no centro, como ele sabe pela torre, a gente leva a curva direita na prua 195. Afirmativo, a gente leva a curva direita na prua 195. Direita 195, qual que é o motivo? A torre está selecionando um maior espaçamento para pouso da 17, devido à praticabilidade na mesma. Dividindo 231, deixa mantenha 4.6 e ajuste no 0 no 9. 4.619, está impraticável a pista, senhora, no 0? Sempre escolhe a pista 1.7, devido a pista com 4 aeronaves para pouso, daí a pista solicita o maior espaçamento para pouso na 1.7. Ok. Não está entendido que a 1.0 está praticada. Afirmativa, no 0 praticada. Aproveitar o 5 com 5 anos, controle de Salvador 208. 208. Fechar o 260 e vou Salvador. Limitado pela 260 do VOR. Passando o 231, tem como novo limite, a radial 300 Salvador. 300 agora, como novo limite, mantenha 1, 0 no 0. Júlio do Tapapá, visual Bianca na final. Júlio do Tapapá, ingresso final, pista no zero, aguardando pista livre. Sente, final. Sérgio, assumir pra ele e completar o procedimento. Negativo, V305 vai voltar pra ele novo. Muito obrigado pela colaboração, chama 305. Autorizado, Kilo Romeo, pra prosseguir pro da rotatória. Apenas mais um histórico do Romeo, acho que estamos olhando uma instrução de retorno. Atenção, receita prosseguir para a rotatória e o trânsito frequentemente para a posição 1-0. Sente a barra, viu? Tomando 3205, modulação. 3205, autorizado negro. Passando 2231, curva direita para o 065. Direita 065, nossa frente é certa, senhora. Ainda na chuva 2231, barra. Agora. 3231 tem como limite a radial 310 Salvador. 310 agora, como novo limite. 31. Já está liberado no teste, Juliette? Né? Tudo, Delta Papá, autorizado pouso, pista no zero, vento no 30 graus, no 1 no máximo. 30 no 0. Seja Juliette afirma, ingresso no final. Certo, Juliette. O Zulu Delta Papá, carteira de combustível, por favor. Qual o chip? Avigar. Change. Obrigado. Change, vai manter a espera. Suceder. Autoriza para seguir a rotatória? Negativo, eu tenho uma permanecer em espera no setor e estamos sete ainda em 4-5 radicais. Ok, solicita, sequenciamento para 1-0, Vila Romeo Oeste. Sente, retorno Paris e Vila Romeo Oeste para o sequenciamento. Ok, sai agora, Moreno de Paris. Tá passando a radial 300, 2-3 no passarelo. O Romeo Oeste, eu tenho acabado de informar que a pista encontra-se 7 casas, ainda deseja pouso no 7, confirma. Ok, então solicito agora a pausa 1-7. Autoriza a prova da Seasa? Autoriza a Seasa, reporta visual para o campo. Ok, reportará. Passar em 2-2-3-1 na senhora, passou a radial 300. 2-2-3-1, sente para o localizador direita para o 1-3-5. Reporta estabilizado, deixa para 2-1-3. Direita 1-3-5, chama estabilizado 2-2-3-1. Chama 3-1-5, torre 1-1-8-9-5. 3-1-5, torre, chama 1-5, boa. Chama 3-1-5, continue a aproximação, agora 3-1-5 de fora. Opa, 1-7, o Kilo Romeo, você é bom? Obrigado. Kilo Romeo, acho que tem, chute, 1-8-9-5. Obrigado, chute, 2-8-9-5. Salvador, Papatango, Kilo Romeo, você é bom? Eu acho que sobre Rimar. É Rimar, já volta lá. Estamos cinco pontos autorizados, pista no zero, vento no 50 graus, no 1-9. Prende a Juliette, fala 5 metros, olha o backtrack da faixa 4. Afirma. Lateral da RMA, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, seguinte, 23 meias ar curto pela esquerda. Devido espera com uma esquerda, isso? Afirmo. Kilo Romeo Oscar, aeronave na final da pista 1-0, 23 meias ar pela esquerda. 360 pela esquerda, o Kilo Romeo Oscar. Controle de identificação, chegada a bordo, se manter o nível 0 e 7 0. 0 7 5 0 olhar e manter o 0. 0 7 0. 0 7 0. está batendo grave aqui, range autorizado, cruzar esquerdo, prone de moda. Autorizado, com esquerda, boa, moldado, que hoje. Número 098, cancelada a instrução de velocidade e atitude, você para 2010, registro no 099, livre procedimento, repete para o lado. Mede livre das instruções de atitude e velocidade, aí a solicitação do INSS Federal no Pedro, a moto vai ser apresentada para o Exército Pai. Número 1885, livre para 2509. 250 na descida, com 185. 3590, cancelada a instrução de atitude na posição do MED. Desça para o de voo 059. Chama a mantenha chegada até 3590, número 3 de aproximação. Palmeiras, numerado pelo Luiz, que ele era manter o sistema estático. Então, Oscar, solo 04, libere a direita na papá, frequência livre do canal. Senão, 750, declaro autorizado por 10, 24 graus e no 29. Decolagem, será 9750. Número 5, alinhando, colar autorizada de 17, 140 graus, Contigo, Salvador, está arrombando a robótica aqui, que documenta 17, que vou na direita, corredor até acendendo a 1-6, na robótica. Comandante, regra de visual, estou agarrachando no pão e registro 1019, reportando a senhora da Barra, mas André Cruz. 1019, reportando a senhora da Barra, mas André Cruz. 208. 208, tem uma peça. Opa, para a missão Conde, voo bom para que você para chegada F. Eu vou deixar o seu sinal e a pergunta ideal. Vou deixar a rua do Golf, 27 estados. Papo uniforme da Papo, me faz o seguinte. Salvador, bom dia, Vono 397. Vono 397, bom dia, contato radar, saída salvo Vono, 360, qual é o mesmo nível líder? Nível 360, após 3000, autorizado líder, Vono 397. Vono 3590, sem restrições, deixa para 3000, registro 1019. 3019, está 3560. Prossiga para a torre, para o uniforme. Ação Lima do AX, escute o livro de sol. Vem com o questão 0, vou. É o 2098, está 1 a 0. Pelo Rio de Janeiro, 07 Zero. Descendo 0508, chama sinal salvador em onda 190, 0508. 0508, bom 85, descendo 250. 3154, sendo identificação, chegada do mais de onda, desça e mantenha o nível 0808, reduza para 2509. 4, desça para 4 mil 10, registro no 09. 4 mil 10, registro no 09. 4 mil 10, mantenha o nível de voo 050. Informa que é o número 5 na aproximação. 3 vezes meio 100, mantendo o nível de voo 080. 7945, mantenha a foto de espera. Ah, eu. Acelete, chama teu salvador, é 1-1-8-2-1-9-5. 2-7-5, para 2-5-0-9. Gente, que é a nossa coisa, não tem 1-9, livre sinal, chama o 6-1-885-2019, desce para 2000, autorizado o ILS, reportará. Centro 1054, decoração para sequenciamento, curva esquerda para o 035, tendo como limite a radial 2 a 0.